história que vos trago hoje intitula-se Mulheres Chamadas de Gordas em Fatura de Restaurante. É verdade. Na verdade, o recibo trazia a informação Fat Girls, raparigas gordas, o que chocou as clientes. Recebi a conta, olhei para ela e pensei, porquê é que este recibo diz raparigas gordas? Disse Christine Duran à ABC News sobre o jantar ocorrido na quinta-feira. A culpa do insulto terá sido do empregado de mesa, identificado pelas três clientes por Jeff, que terá inscrito Fat Girls no código da caixa e depois não o apagou na hora de entregar a conta final. As mulheres recusaram-se a pagar a refeição, mesmo depois da gerência dizer que dava 50% de desconto na conta. A proprietária do restaurante reagiu, depois ao sucedido, na conta do Facebook. Maggie Lewis escreveu que o que se passou é intolerável. Não se sabe se o empregado de mesa acabou despedido, mas a gerência garantiu que tudo será feito para ser certo que isto nunca mais volta a acontecer. Preso por dizer à polícia para usar cinto de segurança. Um cidadão norte-americano de 63 anos tem por hábito apanhar agentes da polícia e outros funcionários públicos a cometer infrações de trânsito na cidade de Detroit, no estado do Michigan. Após diversas fotografias da falta de respeito pela lei, Steve McLean causou polémica ao gravar um vídeo no qual repreende um polícia por não usar cinto de segurança. No vídeo, que já foi visto por mais de 77 mil vezes, McLean pergunta a um agente sentado ao lado do motorista onde está o cinto de segurança. O norte-americano afirmou ainda ao canal Fox News que o polícia conduzia de forma perigosa. A preocupação com a segurança dos automobilistas ficou cara a McLean, que acabou detido por condução perigosa. Em tribunal, declarou-se inocente e explicou porque gravou o vídeo. Fiz aquilo após anos e anos de frustração. Sempre que vejo um polícia ou um funcionário municipal, nunca usam cinto de segurança, disse McLean. A polícia argumentou ao canal de televisão que existem situações em que é permitido aos polícias conduzir sem cinto de segurança durante o tempo de serviço, como nos casos de vigilância, em ocorrências com suspeitos armados ou de emergência. Ainda assim, sempre que os cidadãos percebam que não se trata de nenhuma dessas exceções, podem fazer reclamação, informando da data, hora e número de viatura. Gato parecido com Batman torna-se famoso. Já o chamam de Catman numa aproximação ao homem-morcego Batman. Na verdade, o aspecto e a pose do felino, numa já célebre fotografia, deram o que falar nos últimos tempos nas redes sociais. Preto e branco, o gato mantém um ar soturno e as orelhas em bico tornam-no semelhante ao super-herói. Desde que foi partilhada no site Reddit, a fotografia tem corrido o mundo em programas como Facebook e Twitter. Resultado? Da fama, Catman já não se livra. A Catwoman que se cuide. Notícias do outro mundo.